Que dia lindo! Vou fazer a festa da faxina hoje e convidar todos os meus amigos. O balde querido, o rodo magrelo, a vassoura magrela e todos os panos coloridos, assim como todos os desinfetantes. Venham, venham, venham! Água, sabão e candidato.